Magnético Light, Magnético Light, o referencial em música. Então é muito som. Magnético Light. Apoio Autoescola Modesto. Na Cidade Nova 6, SN23.